controle remoto, que mandassem tudo aquilo que você vê por aqui. Traria só pra si todo o poder do mundo, ou faria com só botão esse poder se dividir? Agora pergunte pra si, quantas vezes necessário? Quanto vale o seu salário? E quanto vale o seu suor? E o seu esforço nessa vida pra ter uma vida melhor? Quanto vale a sua vida, seu coração? Quanto vale a sua alimentação? Tacar a carne e chocolate que te acalma, né? Mas quanto vale a alimentação da sua alma? Um dia eu conheci uma mulher que só pelo olhar me disse que eu podia ser o que eu quiser. Ela me deu meu nome José e partiu. Me fez ser um homem e partiu, nem se despediu. Marcas marcam e ficam, às vezes penso se é possível, se as almas se comunicam. Nem sei se já falei com ela outra vez, mas eu sei que é por ela que eu respeito tanto vocês. Mulheres são o que despertam, e outras vezes calam toda a minha timidez. Guardei seus aventais, talvez um dia tenha pertencido, mas isso não lhes pertence mais. Não se submeta jamais por ninguém. Todo sol que aquece muito faz chover muito também. Suas algemas se quebrarão, mas seus problemas não se acabarão, só se camuflarão aqui. Querem que você seja igual a quem julgaram que era um modelo fundamental. Então vai, Leoa, Leonina, Geminiana, Londrina, Pernambucana, Parisiana, Moçambicana. Que pena que não vou ter mais de 100 anos pra poder te descobrir. Salve, salve, mulher atuante, levante a sua bandeira e siga avante. Antes lhe foi negado ter direito a qualquer direito, então hoje, máximo respeito. Vai, bota seu boot ou seu escarpã, me ADD no Orkut que eu sou seu fã. Faça exatamente o que quiser fazer, o mundo tá de luz acesa esperando você. O sonho de todo menino é ver o que toda sua roupa se esforça pra esconder. É preciso se tornar um homem pra perceber que o real tesouro a gente encontra dentro de você. Todas meninas e suas vidas singelas, todas senhoras que acendem suas velas, todas mulheres tão incríveis, tão belas, através dessa canção desejo projeção pra elas. Todas meninas e suas vidas singelas, todas senhoras que acendem suas velas, todas mulheres tão incríveis, tão belas, através dessa canção desejo projeção pra elas.